Ei, aô, meu boi, aô, que eu vi o rá. Ei, aô, meu boi, sereia canta no mar. Ei, aô, meu boi, aô, que eu vi o rá. Ei, aô, meu boi, sereia canta no mar. Eu vou cantar o baralho dentro da literatura. Eu vou dizer no baralho que Chilena é escritora. E já o dando toda a direção, que é ova amassando barro no dia que fez Adão. E já o meu boi, já o que eu vi o rá. E já o meu boi, sereia canta no mar. Quando eu pego a cartaz, e tem um ponto somente, se recordo que potente. E já o meu boi, já o que eu vi o rá. E já o meu boi, sereia canta no mar. Quando eu pego a carta 2, ali promedito eu, é duas tábuas de pedra onde Jesus escreveu. Já o meu boi, já o que eu vi o rá. Já o vareja.